Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. 8 dias depois, hora certa para iniciarmos o Em transe aqui na Radar, e como não poderia deixar de ser, esta sessão vai ser dedicada à memória de Bernardo Sassetti, faleceu no passado dia 10 de maio, a morte trágica de um dos melhores músicos portugueses de sempre. Teve formação clássica, mas cedo a paixão visceral pelo jazz o conquistou. Começou a sua carreira profissional aos 17 anos, editando pela primeira vez em 94 o disco Salsetti, muito influenciado pela música da América Latina. Como artista, tinha uma disponibilidade, generosidade e ausência de preconceito enormes. Trabalhou com músicos da designada cena mainstream. No jazz rodeou-se com os melhores. Tem uma carreira com quase 20 edições. Vamos explorar os últimos 10 anos de Bernardo Sassetti. Ao nosso jeito, de uma forma muito singela, pelo menos nas palavras, preservando muito o silêncio, esse protagonista forte na música de Bernardo Sassetti, portanto as interrupções vão ser raras. Bernardo Sassetti morreu o melhor de todos. Boa noite, bem-vindos. Thank you. últimos 30 minutos desta emissão especial dedicada à memória de Bernardo Sassetti, no Entranze e nesta primeira metade. Começamos com um prólogo de Unreal Sidewalk Cartoon, talvez o disco mais conceptual de Bernardo Sassetti, um disco que também é um livro e foi uma performance. Seguimos depois para 2002 Noturno, já com Carlos Barreto e Alexandre Frazão. Rodou Sonho dos Outros. Logo a seguir, Da Noite ao Silêncio, capítulo 1, Movimentos Invisíveis, e capítulo 1, Passagens pela Cidade, parte 2, 3, temas de bandas sonoras, respectivamente A Costa dos Murmúrios e Alice, a explorarmos um dos universos preferidos do Bernardo Sassetti, o cinema e também a imagem em si, a fotografia, é claro. Depois, o único tema não original a rodar na emissão de hoje veio em Indigo, My Funny Valentine, ele que o interpretou no talentoso Mr. Ripley, de Anthony Minghella. Seguimos depois para uma das suas últimas edições, Motion, mais uma vez com Carlos Barreto e Alexandre Frazão, uma homenagem ao homem que dizia adeus ali na zona do Saldanha. E terminamos estes 30 minutos com mais uma de Alice, capítulo 3, epílogo, amanhã. A sessão de hoje vai seguir a explorar estes discos e também a música para teatro de Bernardo Sassetti. Fiquem por aí, hoje estamos a homenagear Bernardo Sassetti. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Nesta segunda metade da emissão de Em Transe, ouvimos Bernardo Sassetti, de Índigo, Inquietude, de Noturno, Time for Love, de Unreal, Sidewalk Cartoon, I Left My Heart in Algândaros de Baixo, de Ascent, do Silêncio Revelação e da banda sonora original de Alice, Capítulo 2, Noite, Parte 1. Vamos terminar com um tema de dúvida, epílogo. O Em Transe volta para a semana. Boa noite. Thank you.